para o táxi, seu chamé 6259, 127 a bordo, 4 horas e 30, está acertando o galeão. B127. B127. Apesar do táxi, subir a parte principal, após Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 28, na Golf. Na Golf chama a torre 1186, ajuste 10012, tem um voo, boa noite. Juliette Alfa, ao ponto de espera da 1286, no ponto de espera da 6259. Solo, eu vou no 5678, para puxar o treinamento. Coordenação com a equipe do solo, após a passagem da guarda do Airbus da Avianca. Está livre iniciando 08, chame táxi, voo no 567. Gente, faz o seu táxi da Avianca, né? Agora é autorizado, depois estará táxi do voo 1567. Salve Salvador, boa noite, voo no 947. 1940, Guarulhos, copia o 360. Yeah. 40 Guarulhos, 360 autorizado. Aerovia Pesolo 21 até Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, após direto Poços, Abatear Lima, após conforme plano, decola da pista 28, após decolagem, curva esquerda, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa. Aciona 5122, controle 120 decimal 8. 97 data. Correto, portão 10, chame pronto, pushback, igual 940. Para pronto, 10, confere, 940. Prossiga. Então, da Juliette com a alma, uma garrafa pesta, tá? Grato ser informado, hein, Freiro, para efetuar o recolhimento aqui. Grato pela informação, até boa noite. Controle 1208. 208, boa levou no 567 para o táxi, POB 128, 3 horas e 41 minutos de autonomia alterna com fim. Chegou para o táxi, o jeito que naquela situação de uma garrafa PET próxima a taxa de Juliette, vou no 567, só um minuto para iniciar. Tá, vocês estão aguardando, vou no 567. Salvador, Oceané 6259, próximo ponto 28 pronto. 6259 está autorizado, alinhar e decolar, vento 240 graus, meia dúzia nós. A linha decola da 28 Oceané 6259. A259 decola aos 36. Foi o senhor que reportou uma garrafa aqui no taxiweiro, foi isso? Afirmativo. Onde era? Logo saindo do pátio, já era no taxiweiro Alfa, seguindo Ponte Espera, confirma? Um pouco antes da taxiweiro Alfa. É, entre o pátio e a taxiweiro Alfa, na Juliette. Tá, ok então, obrigado. Chama o controle 120, decimal 8. 08, já. Agora livre para prosseguir, pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 28, quando lá, torre 186, ajuste 10, 12, tem um bom voo e boa noite. É o que está o pátio principal, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, 1286, um voo 1967. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Juliette, Avitão e Ilhéus, Lua estabilizado. Juliette, Avitão. Boa noite, Juliette, Avitão, estabilizado, ILS 28. Gente, estamos agora com uma chuva na vertical, chuva moderada. O teto baixou, estimado em torno de 800 pés. Chame avistando no final do Vista 28. Ciente, formará avistando, Juliette, Acutano. Solo. Subscope da 397, prepara a Dell, Leda Bridge. Sim. 1273, Confins, número 2 para a cópia, prepara a Dell, Leda Bridge. Tá visual, Papa Romeu, Juliette, Avitango. Avistando, Avitango? Afirmo. Ok, autorizado o pouso, bicha 28, vento 220 graus, Medusa, né? Livre pouso 28, Juliette, Avitango. Para o TAC, 187 a bordo, 3 horas e 55, Galeão. Zero táxi autorizado, parte principal Juliette e Alfa. Ponto espera pista 28 na Golf, torre no 86, ajuste no 012, bom voo e boa noite. Parte principal Juliette, Alfa, Golf, ponto espera da 28, 186, passou, muito obrigado, boa noite, voo 940. Para decolagem, chame na cabeceira, ok? Para ter noção que eu estou com o tráfego agora, pressão pista 28, chame na cabeceira ali, pronto para decolagem. Vento 200 graus, 8 nós para o cabo, decola com proa sul, segue litoral, aguardando para prosseguir cabo conforme com a orientação do controle. Após, conforme o plano de voo, decola pista 28, após decolagem curva esquerda, subida da El, após Leda, após direto bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, bridge, por interceptor de aerovia, aciona 5132, controle 119, posição, controle 120, decimal 8. Os 43, livre à esquerda, chama 129 só. Solta 3603, 1300 metros. Gente, livre pouso 3603, o vento 220 graus, 5 nós. Confirme a direção? 220 com meia dúzia nós. 220 com meia dúzia, livre pouso na cabeceira 28. 23, confirme o estacionamento, vai prosseguir? Segue Alfa, agilizando por gentileza, próxima à esquerda, taxi Kilo, vai taxiar via pátio de cargas, o pátio 3, e vai reportar para cruzar o pátio principal. Tremeia 03, já avistando? Avistou, 1300 metros. Confirmo livre pouso então, vento 220 graus, meia dúzia mais. Pista molhada. Pista molhada. 07, mantém a posição pela sua cabeceira, aguardando para decolagem. Isso, Rota Oregon 1567, pode esperar da 28, pronto. 7567, observa a aeronave agora cruzando a cabeceira, autorizado a alinhar e manter pista 28. Autorizado a alinhar e manter a 28, gol 1567. Temos só um minuto. Direto Eco Tango autorizado, ingresso parque principal, cruze o mesmo e reporte na Taxi Lima para prosseguir o táxi até o 45. Guardião de decolagem para o Sul, vento 2,0 graus, 8 nós. Pulo 1,6, decola pista 2,8 após decolagem curva esquerda, subida da El após Leda, após direto grid, Bravo Romeo Índia Delta Eco, grid, aciona 5,1,3,0, controle 1,2,0, decimal 8. Guardião, se autorizado, já aprou o CAB. Fechando inicialmente o controle, frequência 120 decimal 8 para instruções. Eu estou com decolagem aí da pista 28, vamos passar aí por cima do seu tráfego. É, trabalhei o controle. Mesa 3 de batida, que gol. Após o gol, tá 3603, boa noite. Após o gol, ingressa via Alfa. Após, próxima à esquerda, táxi Kilo, táxi via pátio de cargas, pátio 3, pátio principal, portão 07. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio principal 7, portão 3, mesa 3. Segunda sete, L4 que decolou da pista 17, está com proa sul ali, vai interceptar a região do litoral, está mantendo 500 pés, ok? Normalmente estou na cabeceira oposta, já cruza essa altitude, livre decolagem, ao vento de 2,00 graus, 5 nós. Livre decolagem no 2,8, por voo no 567, sem do tráfego. Chama a torre 1,8, meia dúzia para o cruzamento. Escuta. Prossiga. Táxi em frente, ok? Evita, não ingressa aí próximo à esquerda, só vai taxiar em frente e vai reportar antes da Juliette para ingressar a parte principal. Gol 567, decola os 48, controle 120, decimal 8. 208, o gol no 567, bora. Ingresso da aeronave na Taxi Juliette, pista 28 em uso. Deixa o botão. Gol 940, próxima ponte espera da 28, pronto, boa noite. 6940, está autorizado alinhar e manter 28. Alinha e manter 28, gol 940. E vai ingressar até a saída do pátio 3, pátio de cargas, sua esquerda. Após o mesmo ingressar no pátio 3, você vai ingressar com segurança via Juliette e prosseguir portão 07. Ajuste no 013 agora. Sinal 40, decolagem livre, vento 220 graus, 59. Autorizado, decolagem iniciando, voo 940. Decola 52, controle 120, decimal 8. Bom voo, boa noite. Copiado, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Golf, chame a torre no 86, ajuste no 013, bom voo, gol no 273. E 13 direita, Juliette Alfa, montanha de 86, gol 1273. Comodoro, voo 1273, aproxima-se do ponto de espera, cabeceira 28. 6273 autorizado, alinhar e decolar, vento 230 graus, meia dúzia mais. Autorizados a alinhar e decolar na cabeceira 28, voo 1273. Então 3197, ciente, livre acionamento, chame táxi, pista 28.